Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu já fui a não um, mas dois shows da minha vida. Olha aí! Beleza, hein? E o JP, veterano de muitos shows. Aqui é Carlos Voltor e mais um Rock in Rio. Mais um, né, cara? Aqui é Afonso 3D e eu me porto os pulsos todos os dias por não ter ido no show do Nirvana. Porra, tu deve ter sangue pra caralho. Aqui é Azaghal e assim como o JP já fui a muitos shows, mas perdi a disposição. É isso aí, nerds. Porra, está acontecendo, né, o grande evento Rock in Rio de volta. Então a gente decidiu por que, que não falamos das nossas experiências de shows. O que, que é ir a show? Quem é que tem saco de ir a show mais? Eu fiquei nessa porra de saco de ir a show. O maior tempo eu fiquei no hiato, assim, não fui em show nenhum. Tipo, aí não tinha saco, era cheio, lotado, era que nem no Maracanã. Aí esse ano voltei. Voltou a ir a show então? Por quê? Por que Caquinho voltou a ir a shows, né? Essa é a pergunta do programa, depois dos e-mails. Nesse momento, Jovem, você já colocou a vinheta ou vai deixar pra depois? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa. Canelada do Nerdcast. Vamos. E Azaghal, aproveitando o assunto, vamos falar rapidinho do concurso cultural da cultura inglesa. Cultural da cultura. Chamada Cultura Rock. Concurso Cultural da Cultura Inglesa, Cultura Rock. Exatamente. Muito legal, valendo prêmios mega boga, incluindo um iPad 2 de 64 GB. Olha aí! É um prêmio mega boga. É um prêmio cult. Exatamente. E mais, a hipótese, bolsa de tudo, cacete. Olha aí, o cacete só. Eu não quero, mas tudo bem. Hein? O cacete eu não quero. Olha só, presta atenção. A cultura inglesa está inserida agora nas mídias sociais, nas redes sociais, como todos. E eles querem incentivar os alunos das filiais de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiânia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul a Olha participarem aí. Disso. E também para os não alunos. Se você não é um aluno, participe também, porque você também pode ganhar. E como é que é essa parada? Tem um link aí no post do Facebook da Cultura Inglesa que você entra, dá um like... Curtir, certo? Um joinha. Ou você segue o Twitter deles, que você pode também clicar aí no post pra ir lá. E aí você responde a pergunta, o que é cultura rock pra você? Olha certo? Aí. Com a hashtag cultura rock. Olha certo? Aí. Certo? E aí você pode anexar a foto, o vídeo, ou os dois, ou o que você quiser. Como você quiser ilustrar essa sua frase, essa sua definição de cultura rock. Excelente. E aí, ó, vão ser 8 vencedores, que vão ser os responsáveis pelos melhores conteúdos postados, sendo que o grande ganhador leva um iPad 2, 64 GB com 3G. Cult. Ou seja, é o melhor de todos. Uma bolsa de estudos na cultura de 50% por 6 meses. No Baritonoff. Você ia fazer uso disso. Eu fiquei tentado. E os autores dos outros 7 melhores vão ganhar cada um iPod Shuffle. Excelente. Se é cultura inglesa que deve me dar uma bolsa de estudos, eu tô aceitando. Ah, tá bom. Vai. Vai de 19 de setembro até 3 de outubro. Então você tem tempo pra ser criativo, pra participar, pra tirar sua foto. Mas não deixa pra última hora, não. Isso mesmo. Então clique aí no post, ó. Facebook, Twitter. Cultura cult cultural. Cultura rock, rapaz. Na cultura inglesa. Vai lá com você pra ganhar esse iPad, cara. Cultura rock. Seguindo mais recados, Azaghal, muitas pessoas perguntando se Eduardo Spor estará na Bienal do Rio e se nós estaremos na Bienal do Rio. Sim, nós não estaremos, por enquanto, ninguém nos convidou. O Eduardo Spor estará sim, dia 11 de setembro, ao meio-dia, no auditório de Na Silveira de Queiroz, no Pavilhão Azul. Vai ter sessão de autógrafos às 14 horas no auditório José Lins do Rego, no Pavilhão Verde, então não perca, tem uma agenda gigantesca. Tesca de Eduardo Spor em várias cidades do Brasil. Tem um link aí no post, vai direto, que não dá pra listar tudo aqui. É muita coisa, o cara vai viajar agora. Viaja, de graça. É o tour de lançamento do Filhos do Éden. Exatamente, porque Filhos do Éden está fazendo um mega sucesso. Você já pode comprar o seu agora no seu Saraiva, tem o link aí também. Tereré, tereré, o catinho, catinho. Compra o seu e leva pra ele autografar, que vai ser, bate um papo com ele, que vai ser bem legal. Excelente. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast maluco que publicamos sexta-feira passada, você pode pular para 15 minutos e 10 segundos. Eu não fui e não vou. Muitos e-mails. Certo. Vários nerds mandando um vídeo das ovadas do Sérgio Malandro, o Silvio Santos, que ele contou. Que excelente. Acho que é igual. O cara é uma... É um ótimo contador de histórias, que ele conta igual sempre. Exatamente. Além disso, o Lubeck Garcia manda a tentativa de trollagem do Sérgio Malandro com o Silvio Santos, que não deu certo, ficou excelente. Davi Castilho sugere João Kleber para o próximo entrevistado. Nesse ritmo que a gente tá, pode ser uma boa sugestão, cara. Porra, se o senhor cavalou que havia grande possibilidade da merda com o Pereio, cara... A gente vai, entrevista e nem leva o gravador, cara. Ai, meu Deus do céu. Praticamente todos os nerds que enviaram e-mail afirmaram com veemência que o senhor cada de 1-0 no Pereio a qualquer momento. O cara, é a nossa família de nerds, né? Eles preferem. O mais engraçado é que a gente tava em São Paulo essa semana, a gente teve lá no InfoTrends. Uhum. Essa semana, se você estiver ouvindo na semana da publicação, se não, é uma outra semana qualquer. Uhum. E quem a gente encontra no aeroporto? O próprio. Pereio, cara. Caraca, cara. Eu fingi que não conhecia. Ele também. Lucas Eduardo envia a montagem de Ezio Gal, olha aí. E o Wellington de São Paulo encontrou a Zagal na bandeja do McDia feliz. Não foi só ele, uma multidão mandou isso por Twitter. Bom, a gente sabe. É você, esse é você. É, eu fico lisonjeado. Nosso amigo Hiro, um abraço pra ele. Ele tinha que botar o Pereio na bandeja. Que pariu. Primeiro e-mail, Edinaldo da Mata, 25 anos, arquivista, São Paulo, SP. Estive no primeiro e terceiro dia do YouPix, gostei pra caramba do evento, só achei ruim o espaço físico que deram pro Jovem Nerd, muito pequeno, deveriam ter alocado no auditório, mas enfim. A gente gosta de lugares aconchegantes, mais intimistas. Foi bem intimista. Foi Jovem Nerd Unplugged. Tenho duas histórias do YouPix. Uma, no terceiro dia, como faltava muito tempo pra começar o Nerdcast Live, já tinha tirado fotos com a Zagal, o JN, fiquei no espaço dos legendários vendo aquelas gostosas das legendetes. Aí começou a subir no palco as web celebrities, o Cid, o Gonçalvo, o Brog, Clara Verbook, e aí o cara da produção vira pro outro e fala, cadê o Jovem Nerd? E o maluco vira pra mim e fala, ei, você é o Jovem Nerd? E ele fala, não. Ah, cara. Cara, você falou. Tinha que ter falado sim, cara. Ele tá falando aqui, perdi a oportunidade de ganhar como troll do ano. Ia ser muito maneiro, cara. Você é o Jovem Nerd? Claro. Tô aqui pra isso. Caraca, não, cara, não perco essas não oportunidades, incentiva. Cara. Não, sério. Se alguém... Não incentiva. Se você é gordo, careca, é barbudo ou cabeludo de talco barbudo e o cara te confundir com o Jovem Nerd ou com o Borbs ou com o Rodrigo Jacaré Banguela, você assume, cara. Fala que é, cara. Porra, tá brincando, cara. Aí, beleza. Tava quase na hora de começar a entrevista com o Peré, eu pensei com o meu primo Ednei. Vamos mais cedo pro Hub Nerd pra conseguir um bom lugar. E aí eles chegaram ali, ficaram do lado da caixa de som e um cabo passava perto dos pés dele. Aí ele fala, percebi que não saía som daquela caixa. Tentei avisar alguém do evento, ninguém olhava e se eu saísse de lá ia perder o lugar, então fiquei ali. Virei pro meu primo e falei, pisa no fio pra ver. O som deu uma chiada e funcionou. Olha aí. Olha só. Perguntei pra ele, caraca, você aguenta ficar com o pé aí em cima até o fim da entrevista? Ele, acho que sim. Olha isso, cara. Logo em seguida, começam as trolladas, tereréu, Mubarak, etc. Meu primo vira pra mim e fala com a mesma cara de Pokémon que o Jovem Nerd fez no final da entrevista. Meu pé tá doendo. Quando ele tirou o pé, começou uma chiadeira do cacete, bem na hora que o Pereio tava falando. Caraca, aquela hora... Meu primo lá, passando o pé no fio, tentando parar com a chiadeira. E o Pereio maluco, pensando que o microfone dele tava zoado. Caraca, cara. Dá pra fazer um filme, né? Com várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, tira o pé dessa porra. Aí o som voltou, ficou normal, e quem tava alterado era o Pereio. Aí ele fala, poxa, de forma anônima, até então, me senti um pouco culpado pela ira do velho rabugento. Caraca, cara, muito engraçado, cara. Não, mas não foi culpa do som, ele... É o Pereio, cara. O que a gente vai esperar do Pereio? Felipe Passos, 27 anos, administrador, Rio de Janeiro, RJ. Quando eu estava para fazer, acho que uns 10 anos, minha mãe me deu uma notícia de que me levaria até São Paulo para ir no programa do Malandro. Olha aí. Fomos para Sampa e, para tudo ficar mais inacreditável, fui convidado a participar da Porta dos Desesperados. Nossa, que beleza. Eu lembro que na época eu tinha escolhido a porta número 3. Mas depois do Sérgio ter bombardeado minha cabeça com "Ha! Yeah, yeah!" É muito bom isso, cara. Eu não consigo não rir da porra. Pra mim, melhor é o Grita. Quando ele fala, grita! Cara, é muito bom, cara. Foi maneiro, cara. Assim, pra gente foi muito maneiro. Foi, cara. No palco ali com o cara. Porra, né? Cara, foi muito bom. Foi muito doido, cara. Aí ele acabou trocando de porta e, como prêmio, ganhou um gorila correndo atrás dele no palco. Que beleza. Ele continua dizendo que ano passado eu trabalhava perto de onde se gravava um programa de rádio no Rio, e quando estava ouvindo, descobriu que quem estava lá no programa era o Sérgio Malandro. Aí ele diz, não pensei duas vezes e corri pra lá. Como um dos integrantes do programa era meu vizinho, não foi difícil entrar. Olha aí. Cara, o Sérgio me zoou tanto por conta do que aconteceu quando fui ao programa, que até eu, que sou um escrotizador, fiquei sem palavras. Como assim? Ele lembrou da... Como assim? Eu não sei, não entendi. Eu não entendi também. O que que ele zoou ele? Eu ainda fiquei conhecido pelos integrantes do programa como o filho do Sérgio Malandro. Pois o mesmo disse que pegou algumas mães de crianças que foram ao programa dele. Caraca, que isso? Ele diz aqui, não foi o caso da minha mãe. Ele que não tá. Ele deve ter ido no programa e falou, caralho, Sérgio Malandro, eu fui no seu programa e o macaco correu atrás de mim. O cara deve ter. Ah, pirou, né, cara? Randall Bergamasco, 33 anos, desenhista, cadista, Pederneiras, São Paulo. Desculpe o podcast toda semana, depois do programa 274, tomei a liberdade de me manifestar. Sou fã incondicional do Nerdcast, mas tamanha canelada vocês deram, hein? E o deslize foi na escolha dos entrevistados. Eu já paro aqui. Calma, deixa eu falar. Como a gente ia saber que ia ser tão bizarro, cara? Então... A escolha foi válida. Não, foi pelo histórico do Nerdcast e tudo, né? Que ele falou que o Pereio ele não conhecia, mas ele, quando foi pesquisar, ele falou, o que esse cara tem a ver com o mundo nerd, né? Mas assim, tinha a ver com temas do Nerdcast que a gente teve recentemente. Pô, no Chanchado a gente falou dele, já falou em outros momentos. A gente achou que podia ser uma parada maneira, cara. Mas ele fala aqui que o Pereio não tem absolutamente nada a ver com o público-alvo do programa. Isso não é verdade. Pereio é conhecido por uma parcela representativa dos ouvintes do Nerdcast. Então, tanto que a galera tava até esperando mesmo que a gente, que fosse ser legal. Exatamente. Não foi uma escolha equivocada. Eu podia ter convidado uma pessoa maneira, batuta, como diz o Jovem Nerd. E o cara pode ter sido chato. Eu lembro uma vez que a Marília Gabriela foi entrevistar a Madonna. É, e foi mega feio. Ela tava animadaça. Exato. Aparentemente é uma boa entrevista. É, claro. E a Madonna respondeu 3 perguntas e foi escrota e acabou com tudo. E a Marília Gabriela ficou com um cara de Pokémon fudido que não é Jovem Nerd. É, exato. Como é que você vai saber, não cara? Não tem como saber, cara. Recentemente, até o Forlano entrevistou o Bruce Willis. E o Bruce Willis deve ter pensado, porra, vou ser entrevistado pelo Omelete. Vai ser foda. E o Forlano só fez pergunta maluca pro cara. Então, cara, às vezes, assim, a escolha foi válida. Agora, nem sempre se acerta. Eu acho engraçado. Ah, vocês escolheram errado. Não tem isso, cara. É, mas quando a gente não conhece, quando a gente vai fazendo Nerdcast com a galera, a gente sabe que vai. Sabe agora, qual foi o problema principal? Que eu continuei analisando isso depois do Nerdcast. O público. Não que o público seja um problema, mas como tinha uma plateia, um circo lá, o cara, ele já, sabe, ele toma uma outra postura. Você viu que o Sérgio Malandro entrou e aí tinha um palco pro cara e o cara virou o palhaço maluco. É isso que ele tá falando aqui, né? Que ele esperava que fosse rolar uma entrevista, tipo, que ele fosse falar dos anos 80 e tereréu, e ele entrou no modo show. Mas a gente não teve controle sobre isso. É, porque a gente tava lá com o público, então o cara... Ele chegou falando, grita! E tava engraçado, pra quem tava lá foi foda pra caralho. Você que tava ouvindo depois não achou graça, mas a gente gostou pra cacete. Mas é, então, é, cara, realmente a gente não. É, cara, é as coisas de fazer negócio ao vivo, cara. Eu ainda acho que a gente deve entrevistar o Sérgio Malandro com mais calma. Tipo, agora com calma no Nerdcast. É, falar essas paradas que ele tava esperando. Pra poder entrevistar mesmo, sabe? Eu acho que vale, cara. Mas se tivesse sido uma entrevista séria com o Sérgio Malandro, de qualquer forma ia ter todas aquelas histórias. Ah, é. E muito iaia e glu-glu. Muito, cara. E muito grita. Ai, ai, mas valeu. Foi maneiro, cara, apesar de tudo. Overall. Overall. Ai, é. Rock in Rio 3D? Como eu disse na abertura, cara, eu queria ter visto o show do Nirvana, que na verdade foi no Hollywood Rock, né? Tô falando besteira. Mas assim, eu só fui no 3, cara. Inclusive ainda tentei ser garoto propaganda, sair com a minha mão aberta pra cima, assim. Rock in Rio 3! O Rock in Rio, assim, que foi foda, assim, que eu sinto ter perdido, foi o show do Queen. Eu era muito novo pra ir, no primeiro Rock in Rio. Deve ter sido animal, né? JP, tu foi? Porra, tá de sacanagem, né, cara? Fui no Woodstock também. Pô, ninguém aqui foi no Rock in Rio 1? Cara, eu sou o mais velho daqui, eu tinha 11 anos, sei lá. Ah. Não é uma experiência pra um garoto de 11 anos ficar no meio da lama, lá chafurdando, né, cara? Mas é o primeiro show de rock que eu fui, eu tinha 12, cara. Ah, mas deve ter sido, sei lá, sentadinho. Foi Hollywood Rock, não, foi Hollywood Rock, cara. Você ficou lá em cima na arquibancada, né? Show dos Rolling Stones. É, lógico. É, então. Na lama é outro papo, né, pô? Exatamente. Rock in Rio não era organizado, bonitinho. Cadeira, arquibancada. Não, nem o show é, né, mais cara? Mais ou menos, cara. Você tem muito show de rock and roll que é em ginásio aqui nos Estados Unidos, principalmente. Eu fui no show do AC/DC, que era num ginásio de rock no gelo. Todo mundo na sua cadeira vendo o show. Mas aí já, cara, é show de velhinho, né, cara? Mas não é, cara. É o local. Inclusive, eu fui num lugar maneiro, em Tampa, ver um show do Rush, que é o contrário lá. A parte perto do palco é onde tem as cadeiras também. E por cima é um gramadão. Que a galera ou fica sentada ou fica em pé. Mas é por cima, é o contrário. Ah, hoje em dia tem uma área que é no gargarejo. Que é escrotidão mor. Paga mais caro pra ficar esmagado. Na verdade, em teoria, não é pra você ficar esmagado. É pra você ficar perto do palco, numa área tranquila. Mas acaba que você sempre fica esmagado porque a galera começa a empurrar, quer invadir o cacete, né? Show do Rage Against the Machine, no Chile, foi um dos primeiros shows que tiveram com esse negócio de pista premium, né? E aí o Rage Against the Machine estimulou as pessoas que não estavam na pista premium a pular. Que isso? Mas aí é babaquice deles. Aí é babaquice, é babaquice deles. Babaquice, exato. Porque o cachê eles receberam na boa, né? Não, mas assim, tem todo um conceito deles lá. É. Assim, igual o YouTube também. Peraí. O Rage Against the Machine tá putinho com o sistema e o caralho e tá aceitando fazer show, pode o cachê ser. E o cacete. Ele é contra a segregação, mas ele voa ou no avião fretado ou na Business First, cara. Ele não vai na classe animal nem fodendo. Você acha que o Bonovox... Acho que o Bonovox vem na classe animal. Não, mas o Bonovox não tem essa parada. Não, mas ele também é tudo contra a segregação, todo mundo junto, de mão dada. Tem um monte de limitação que tipo de patrocínio pode ter no show e tudo mais, né? Não, mas aí é outra coisa. É outra coisa, mas tem as frescuras dele também, né, pô? No fundo, o que vale é a grana no bolso, mas o cara fica fazendo onda. É, isso tudo aí é por causa dos coqueiros, né? Nos anos 80 lá criaram aquela coisa de só pode ter que ter tudo meu. Não. Uma coisa é o cara falar, eu quero 10 mil toalha branca, eu quero prostitutas belgas, inventar um monte de parada pra chamar atenção. Isso é maneiro, faz parte do rock and roll. Outra coisa é o cara ficar limitando, não pode birita, só pode banha de porco e carro me patrocinar. Birita e cigarro não pode. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Sua música mata tanto quanto álcool. que é isso? Ai, que bichona, cara. Que bichona. Beleza, Rock in Rio ninguém foi no primeiro. Alguém foi no segundo? Não, ele não foi no primeiro, mas pô, a gente viu pela televisão, viu? Não tem nada que a gente possa comentar do primeiro, Bruno? Ah, manda ver, cara. Eu tô falando. Eu tenho. Eu, cara, não, eu nem lembro. Assim, a única parada que eu sei é que teve Queen. Não teve uma história que o Fred Mercury escrotizou foda o hotel e pediu uma melancia inteira, jogou no ventilador de teto, caralho. Caralho, cara. Vamos combinar que uma melancia no ventilador não é o pior dos vandalismos, né, cara? Também é essa, pô. Mas deve ser um estrago do cacete, cara. Pô, mas não é o pior dos vandalismos. Já vi coisa muito pior dos adolescentes aqui na Disney. Mas o primeiro Rock in Rio, que eu lembro que, pô, eu vi pela televisão. Eu tinha 11 anos e tal. Eu vi os shows. Eu queria muito ter ido, mas minha mãe não deixou, óbvio. Teve que bater um pouco de bom senso nela, não me deixou. Mas teve shows bons, né? O AC/DC veio. Teve Alice Cooper, Sim, Joey Cocker, Rick Wake. Mano, teve uma galera aí. Esse primeiro foram quantos dias? Puta, acho que foi quase um mês. Show pra caralho. Foram 10 dias. Caraca, nego se vangloria de acampar na Campus Party, né, cara? E pensar que naquela época tu via aqui pra onde era a cidade do rock. Tipo, em 2001 já era um perrengue. Aonde que era a cidade do a primeiro Rock in Rio? A cidade do rock era onde? Era? Onde foi o terceiro também. Do lado do centro. Ah, é? Não sabia disso. Eu sempre vi a galera ficar se lamentando e reclamando. Pô, acabaram com a cidade do rock. Assim, não era uma cidade, né, cara? Era um lamaçal, né, meu irmão? Era um descampado do rock. É, exatamente, né, cara? Tipo, era a Serra Pelada do rock, né, cara? Acabaram que botaram um gramadinho, a coisa ficou bonita. Aí, cara, porra, acabaram só com a cidade do rock. Eu fui no terceiro Rock in Rio, o que foi no lugar na cidade do rock aí. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir lá antes de começar, enquanto eles estavam preparando e tal. E aí tava gramado bonito pra caralho. Mas, cara, depois do primeiro dia, o gramado já era. Eles já deviam deixar na lama direto. Porra, eu também acho. No último dia, não era possível que no primeiro Rock in Rio seja pior do que o último dia do Rock in Rio 3, cara. Meu irmão, eu fui andando até a grade pra ver um dos shows que eu não me lembro qual era. Cara, eu afundei meu pé até o joelho de lama, cara. Quase perdi meu tênis na porra da lama. Ó, mas a lista do rock no primeiro Rock in Rio, eu acho que foi a mais. A lista de bandas é a mais. Quem tocou no primeiro Rock in Rio? Ah, olha só, tocou? Andy. Em Mato todo Grosso, mundo. Erasmo Carlos, oh. Bebeu. Sempre tem, né, cara? Caralho, pior que teve bolês, maluco. Cara, é muito triste tempo. Essa porra, cara. Eles têm, sei lá, esse programa de cotas que tem que ter tantos brasileiros. E é horrível, cara. Não, olha só, olha só. Olha só, eu lembro do Lobão, cara. Eu lembro do Lobão. Teve AC/DC, teve Iron Maiden, teve Ozzy, teve Queen, teve Rod Stewart, Scorpions, Yes, Whitesnake. Cara, o Rod Stewart entrou aí na vaga de criança. Mas né, aí cara? Teve, olha aí, teve Barão Vermelho, de brasileiro. Teve Paralamas, e aí teve Ivan Lins, Pepeu Gomes. Caraca, cara. Alguém disse pro Pepeu Gomes que ele era roqueiro, ele acreditou, né, cara? Mas, ele foi ovacionado na parada disso aqui. Que ele... Aqui, cara, ovacionado, que atacaram ovo nele. Eu achei o cronograma aqui, olha só que dia 11 de janeiro de 85, sexta-feira, Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Baby Pepeu, Whitesnake, Iron Maiden e Queen. É que alguém tem que tocar enquanto a galera tá chegando, né, cara? Sem contar, cara, que o público que vê Queen e o público que vê Iron Maiden não tem nada a ver, né? É muito maluco, né, cara? É muito maluco, cara. Não vou nem levar o mérito do Erasmo Carlos. Só os últimos dois, cara. O público do Queen e o público do Iron Maiden não é o mesmo. Ué, mas eu viria os dois na boa. Eu gosto de Iron Maiden e de Queen, e aí? Mas você não vai a show, então você não conta. Então você não conta. Então, dia 12, sábado. Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil. Já começou bem, né? Não, mas aí tá... Aí pô, tá... mas Ivan Lins é bom, cara. Tá bom, aham. Não. Olha. Que isso? Cara, Ivan Lins é um músico foda, cara. Ivan Lins é internacional, maluco. É respeitado. Ele faz um sucesso em Portugal incrível. Não, cara. Ivan Lins é foda, cara. Te dá de Natal um CD do Ivan Lins. Ele cantou, gravou a música com o Michael Bublé agora, recentemente, foda, gozando. Tá bom pra caralho, Michael Bublé, agora sim. Agora sim. Cala a boca, compadre, eu gosto. Quem mais foi nesse dia? Ivan Lins, Elba Ramalho. Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Jarreau, James Taylor e George Benson. É o tio do Jesse. Eu iria nesse dia, maluco. George Benson, porra. Porra, Al Jarreau, cara. Al Jarreau era sinistro, né? Al Jarreau era o cara que fazia os sons com a boca, assim. Né? Não, esse é aquele outro do Don't Worry, Be Happy, não é? Mas acho que o Al Jarreau também fazia. Cara. Ah, é? Não sabia disso. Não, é bom, cara. Quem conhece nenhuma música do Al Jarreau? Fala o nome de uma agora, assim. Ó, já deu tempo de pesquisar no Google. Não preciso te provar nada, cara. Você não sabe nem o nome de nenhuma música do Al Jarreau, cara. Al Jarreau é uma bosta. Não é uma bosta, é bom, cara. Tá tocando aí, você que não tá ouvindo. Ele ainda é vivo? Não, acho que já morreu. Não, é vivo. Foi no Google. Olha lá, terceiro dia. Ué, esse dia foi insosso. Ah, não, não fala isso, pá. Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Blitz, Nina Hagen, Go Go's e Rod Stewart. Quem é Go Go's? Eu não lembro de Go Go's. Go Go's naquela Walk Like an Egyptian? Não, isso é B-52, maluco. Não, que B-52? É sim. Não é, não é. Você tá louco? Não é. Claro que é, porra. Não é. Esse Walk Like Egypt é um bando de mulher, cara. Então, é? Go-Go's. Go-Go's era umas mulheres meio New Wave. The Bangles, like Walk Like an Egypt. Ah, e viu? Parece com Go-Go's. Caralho, eu jurava que era B-52 a minha vida inteira. Mas esse dia foi caído, meu amor. Só a Nina Hagen pela loucura, não pela música, né? É. Ah, vamos pensar que na época Paralamas, Lulu Santos e Blitz faziam certo sucesso. Não. Era muito ruim, cara. Peraí, cara. 85, os caras estavam no auge, mano. No mas auge. era ruim. A Blitz não era legal. A Blitz estava no auge. O Paralamas estava surgindo. Ele tinha feito alguns shows pequenos. Foi o primeiro. Eu vi uma entrevista do Herbie. Foi o primeiro show grande que eles fizeram, foi o Rock in Rio. Uh-huh. Mas Paralamas é muito ruim, né, cara? Não acho eles ruim, não, cara. Diga-se passagem, o João Barone é o melhor baterista brasileiro que tem, cara. É isso, todo mundo concorda, né? Eles não fazem uma música, assim, muito elaborada. Mas é uma música com harmônica, né? Tem um ritmo interessante. Mas eu sou muito mais Al Jarreau do que Paralama. Não, não pode mesmo. Dia 14 de janeiro, segunda-feira. Moraes Moreira, Alceu Valença, Jorge Benson e James Taylor. Moraes Moreira é sacanagem. Sacanagem, cara. O cara, Moraes Moreira é foda, cara. É muito ruim, cara. Ai, meu Deus. Mas o Alceu é bom. O Alceu faz um bom show. Não é rock and roll, mas é um bom show. O Alceu é engraçado que muita gente, pô, desdenha, mas ele tem uma pegada blues muito maneira, cara. As pessoas não escutam muito, mas ele faz um show bem bacana. Já fui, é bem bacana. É, deve ser no meio da música, né? Porque toda vez que eu começo a escutar uma música, eu tenho vontade de trocar. Eu nunca chego na parte do cara. Aí eu nunca chego na parte do blues. Andar, andar, no Rio de Janeiro, não sei o quê. Essa música é toda meio de blues. A flor do desejo do maracujá, eu também quero ver. Essa não é dele? É, essa música não é pra... Eu tô falando que ele tem algumas músicas com levadas do blues. E ele faz um show maneiro. Então, terça-feira, dia 15 de janeiro. Puta, esse dia não tem nada a ver com nada, cara. Que de abelha. Eduardo Dussek, Barão Vermelho, Scorpions e AC/DC. Que pariu, maluco. Não tem nada a ver. Cara, o público de Barão Vermelho não é o mesmo do Eduardo Dussek, que não é o mesmo de Kid Abelha. Que qual muito é o mesmo público de Eduardo Dussek, né, cara? É, boa pergunta. Essa a última vez que eu vi o Eduardo Dussek foi no Shopping Tijuca. Eu tava fazendo um show. Ali na área de... Cara, que horrível, cara. Também que o cara nunca foi um senhor músico nem nada, mas o cara fazer show na área de alimentação do shopping é muito fim de carreira, cara. Aí eu falei, se ele tocar agora, troca seu cachorro por uma criança pobre, eu vou embora. Bom, todo mundo que quis ir nesse dia chegou bem tarde, né, pra ver só os Scorpions. Ou então chegaram cedo e o Eduardo Zé que tomou muito copinho descartável na cara, né, mano? É, mas eu acho que não, cara, era outra época, bicho. Era diferente. Não era agressividade, era tudo muito novidade também, né, cara? Foi o primeiro grande show no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, foi o primeiro grande show no Brasil. Não tinha essa quantidade. A galera do AC/DC sabia que podia chegar tarde tranquilo, porque a galera do Eduardo Zec ia vazar de qualquer jeito, né, cara? Antes do AC/DC. Ninguém foi ver Eduardo Zec, cara. Ah, cara, eu fui no show do Guns N' Roses, que não foi nenhum Rock in Rio, foi no show sozinho deles. Cheguei 3 horas da tarde, a parada era meia-noite, sei lá. E fiquei de bobeira. Se tivesse o Eduardo Zec pra me distrair, eu vi o cara no shopping, por que eu não poderia... Porra, e aí temos os, na quarta-feira, dia 16, nossos amigos do Paralamas do Sucesso de novo. O Bigodudo do Rock'n'Roll, Moraes Moreira. Itali. Cara, e olha que o Ozzy Osbourne nesse dia. E o Rod Stewart. É, o Ozzy tava perdido esse dia aí. O cara faz o show, come morcego, mata pomba, sacrifica porco, e depois ele sai e o Rod Stewart pega um palco ensanguentado. Será que os participantes eram sorteados? É, tinha o cabeça de chave. Vamos rolar o dado aqui pra que dia que vai o Ozzy. Ih, se fudeu, vai tocar depois no Moraes Moreira. Não podia ser parado assim, né? Cara, quinta-feira, dia 17, é um dia de tirar a cueca pela cabeça. Pra que teve esse dia, né? Eles acho que não ia ter, pelo que eu tô vendo, não ia ter esse dia. Eles devem ter parado de pensar assim, aí, vem cá, pô, vamos fechar a semana toda, né, pô? Deixar quinta-feira em aberto. Vê quem pode aí, a gente joga na quinta. Foi ao Seu Valença, é o Barramalho, ao Jarro e Yes. E Yes não era o Jorge Michael? Não. Não, era o Emo. Jorge Michael. Não, cara, que isso. Yes era uma banda boa, cara. É uma banda de rock progressivo. Cara, eu tô começando a desconfiar do gosto do JP, cara. Por quê, cara? Pô, tu já ouviu, cara? Yes era uma banda de rock progressivo, bem interessante, bicho. Ah, não, eu tô confundindo Yes. Yes era bom, verdade. Tô confundindo. Dia 18, que Diabelo e Eduardo Sec, devia ser o combo, cara, porque eles tocaram muito. Aí depois vinha Lulu Santos, B-52, Go-Go's e Queen. Porque tu até aguenta um dia de Abelha atuar do Zeke, mas dois... Não, dois é foda. Esses shows eram de 15, 20 minutos no máximo, né, cara? O cara cantava quatro músicas e ia embora. Não era um show de uma hora e pouco. Era um... Vambora, mais um dia. Acaba com essa tormenta logo, vambora. Baby Pepeu, Whitesnake, Ozzy, Scorpion e AC/DC. Esse dia foi foda. Ah, cara. Olha só. O AC/DC é maneiro. Mas Whitesnake e Scorpion são uma merda. Uma merda. Tu gosta dessa porra? Que tá isso? Tá falando mal de Al Jarreau? Pera aí, Scorpion é um hit famosão, bonito. Still Loving You, rapá. Ah, mano. Que é um mela cueca foda. Porra, e Whitesnake é a banda mais chata que eu conheço na vida, Whitesnake. É muito ruim o Whitesnake, cara. É muito ruim. Tem uma música conhecida, tu acha que é parada é foda por causa disso. Eu não falei nada. Eu só gosto de Love and You, cara. Puta que pariu. Ué, não, cara, é um clássico. Tu vai ver o show do cara, o cara canta três vezes Still Loving You, tu se mata, cara. Tu corta os pulsos fora. Igual o Silk no show dele cantava Crazy três vezes. Não, cara, deixa qualquer um maluco, né, cara? Último dia, pra fechar, né? O último dia. Os melhores pro final, né? Vai lá. É, domingão, dia 20. Erasmo Carlos, Barão Vermelho, Gilberto Gil, Blitz, Nina Hagen, B-52 e Yes. Eu não sei o que dizer. Fechou mal pra caralho, né, cara? É por isso que detonaram a Cidade do Rock, meu irmão. Caraca, mas que puta merda, cara. A verdade é o seguinte, tirando uns quatro aí, cara, foi sofrível a parada. Vamos colocar na época, né? Vamos pegar e colocar o Rock in Rio na época. Em 85, no Brasil, você não tinha show. Era raríssimo tu ter grande show. Fim da ditadura, fala aí, Carlos. Acabou a censura. Foi o primeiro grande show internacional. A gente não tinha bandas internacionais. O primeiro grande show internacional foi a vinda do Kiss. Foi um pouco antes. Olha que o Julio Iglesias já vinha ao Brasil há um bom tempo, hein, cara. Mas o Julio Iglesias fechou, inclusive, no estádio do Flamengo, malandro. E era Julio, show... Julio tá em outra categoria, né, cara? Show internacional, cara. Espanhol, porra. Sim. Meus pais foram no show do Julio Iglesias. Pois é, cara. Mas o Julio Iglesias não era censurado, porra. Não vamos esquecer o grande show de Frank Sinatra em 1980 no Maracanã, cara. Tem também, também. O mega show. Porra, showzão, showzão. O Frank Sinatra tinha sido em 10, 15 anos a maior estrela que foi no Brasil. Mas é uma outra categoria, gente que não era censurada, pô. É, pois é, exatamente. Não podia rolar um rock and roll, que o negócio achava perigoso. Exato, né, exato. Pra cabeça das pessoas. E teve a lenda que, além de tudo, que o mundo ia acabar, ia acontecer uma catástrofe durante o Rock in Rio, né? Que nós cantamos de por aí. Caraca, não tem isso, aconteceu a catástrofe descomunal do Rock in Rio. E aí? Aí não aconteceu. Aí, acabou, né? Alguém refez as contas e viu que estava errado a previsão do Nostradamus. O Nostradamus é a interpretação pura de alucinações de um gagá, cara. É. Nada vinga do Nostradamus, cara. Qualquer momento, o Nostradamus é a muleta dos desesperados, cara. Sempre que acontece alguma coisa ou que algo está por vir, alguém grita Nostradamus. E nunca dá em nada, cara. Ele tinha um relações públicas. Aí beleza, Rock in Rio 2. JP nas paradas. O Rock in Rio 2 foi aquele negócio meio sem glamour. Foi no Maracanã, né? Que não era o espírito do antigo, né? Não conseguiram reproduzir lá o espírito do anterior. Não era a Woodstock brasileira. Qual foi o ano do Rock in Rio 2? Foi 89. Não, 91. Foi de 18 a 27 de janeiro de 91. Aí, 91. Ele foi um evento, cara, que apesar de, né, de ter descaracterizado do Rock in Rio, que o bacana, né, teoricamente seria a cidade do rock, ele foi um evento com atrações bem bacanudas, assim. Bacanudas? Isso que eu ia falar. Talvez a programação musical tenha sido melhor do que até do acho que primeiro. Acho que foi. Mas como miticamente, assim, ficou um negócio esquisito, né? É, verdade. Eu queria ir pra caralho. Eu lembro que eu queria ir pra caralho no Rock in Rio 2, eu cara. Fui no também. Dia do Guns N' Roses e só. Eu queria ter ido no dia do Guns N' Roses, cara. Ó, Guns N' Roses foi... Ele tocou 2 dias. Então, a lista por dia, né? Dia 18 de janeiro, uma sexta-feira, é Jimmy Cliff, Colin Hay, Joey Cocker e Prince, cara. Pô, cara, maneiro, cara. Ainda mais tava, tipo assim, teoricamente, todo mundo no auge, né, cara? Jimmy Cliff ainda não tava no auge. Jimmy Cliff, cara. You are my sunshine. É, virou arroz de festa aqui no Brasil, Jimmy Cliff, cara. Uma das coisas mais marcantes que eu tenho do Rock in Rio 2 era o repórter fazendo uma reportagem cretina daqueles bastidores lá, mostrando o Rock in Rio, Maracanã, né, a galera lá e tal. Aí ele fala assim, hoje não tem Prince, mas tem Pringles. Caraca, cara, que ódio, cara, que ódio. Eu nunca vou esquecer essa merda, foi marcada na minha mente, cara. Tinha 10 pra 11 anos. É, eu lembro assim, eu lembro nitidamente assim, de escolher até assim, a dia tal eu queria ver que banda. Então assim, a minha primeira memória como um pré-adolescente, né, assim, que veio bacana assim, em relação à minha vida com rock and roll, sabe? Mas é, o bacana da época é assim, eu tipo assim, eu acho que foi uma geração, cara, muito bacana assim, essa geração que agora tem 30, veio com Nirvana, Guns, aí teve o Rock in Rio aqui no Brasil, então uma galera que cresceu assim, com uma saúde musical muito bacana, assim, eu acho que foi um evento que... É sério isso, cara. Saúde, saúde. Eu me emociono ao falar disso, rapaz. Foi uma quebra dos anos 80 pros anos 90, assim. Ninguém da minha geração curtia os anos 80, mas todo mundo passou a curtir, tipo, o rock anos 90. Então isso aí foi o start, né? Foi o estopim da minha geração de rock and roll, em termos de rock and roll, cara. E acho que isso que a galera da minha idade vai compreender o que eu tô falando, assim. Foi uma quebra, foi mais um... Assim, foi o rock sendo apresentado pra nós brasileiros que até então só curtíamos... É, o pop brasileiro. Como entendeu? Assim que ninguém mas, da sua geração gostava? Não tô entendendo, porra. O que aconteceu? O 3D passou a se interessar por rock nessa época, e aí agora é isso, entendeu? Não, cara, olha só, eu falo por mim, mas eu falo por muitos amigos meus, você cara. Virou o denominador de uma geração inteira? Caralho, puta que pariu. Escrotizando meu grande depoimento do motivo. A intenção foi boa, As estrelas, grandes estrelas, vão lá. Guns N' Roses, esperadíssimo. Como que ia ter isso? Mas sem contar as estrelas, tem um aqui que eu nunca ouvi falar, tipo, Vide e Sangue Azul. Vocês conhecem? Nossa, não. Isso deve ter sido algum concurso, cara. Será que não? Faith No More, a Zagal perdeu também. É, olha só, eu foi no dia que eu fui. Eu nem conhecia direito o Faith No More, mas ele fez um show muito melhor do que o do Guns N' Roses, que era a estrela do dia. Porque o Axl já tava naquela curva descendente fora. Né, pô, não, nessa época não tava no auge. Nessa época era o auge lançado Use Your Illusion. Não, na quarta música ele não tinha mais voz nenhuma, ele só levantava o microfone pra galera. Você tá confundindo com o terceiro dia, o terceiro Rock in Rio, não? Falando, eu tava lá, brother. Ele cantou até a quarta música, depois só levantando o microfone. Eu vi o show do Guns depois, cara, quando eles vieram sozinhos aqui pro Brasil, lá pro autódromo, e foi foda pra caralho. Então ele tava num dia ruim. Porque eu queria muito ter ido no Guns N' Roses e no Faith No More, só que como eu tirei notas ruins... Olha aí. Eu fui impedido de ir. E aí eu fiquei fudido, né, cara? E aí, sempre, aí fica aquela ânsia de querer ir no show dos caras sempre, né? Fui pro Namora Guns N' Roses, fui pro Namora Guns N' Roses. O do Guns, eu ainda consegui ver um show bom. Ué, mas você não foi no Fave No More no Maracanãzinho? Não fui, cara, porque eu também não tava bem nessa época. Eu só fui ver o Fave No More anos depois, num show que eles fizeram no Metropolitan, que agora é City Whatever Hall, e foi um show tão merda, cara. Puta que pariu. Que... Ah, o do Maracanãzinho foi bom também. Chegamos lá pra ver o Fave No More, né? Eles tocaram 2 dias. Aí pintamos lá pro show e tal, vai tinha uma bandinha lá abrindo pro Fave No More, né? Aí o cara já começou muito errado, cara, entrando pra cantar com a camisa do Vasco. Isso já, pô, compromete boa parte da coisa, né, cara? Foi aquela vai, filho da puta. E aí, irado. Cara? Irado o quê, cara? Porra, ele com a camisa do Vasco. Oh, ok, uns 2 que estavam lá concordavam contigo, né? Uns outros 10 vascaínos que podiam estar lá fingindo que não estava entendendo o que estava acontecendo e o resto vaiando. Mas aí tá, que tá aquele clima errado lá na parada, né? Porque, pô, diz o bom senso que o cara só deve cantar com a camisa do Vasco num evento fechado pros sócios de São Januário, né? O único local que o cara tocando na camisa do Vasco. Mas beleza, aí, cara, assim, aquele clima merda, nego olhando assim, o silêncio, daqui a pouco um cara, assim, minha direita, mandou, aí, acho que esse cara era dos Menudos. Ah, caralho! Meu irmão! Eu lembro disso, cara. Irmão! Pô, era numa época que, pô, esse negócio de segurança individual não era levado em consideração, nego vendia cerveja na latinha, né? Cara, foi uma chuva de latinha no malandro, cara. Era o Rob, era o Rob Rosa, cara. Esse mesmo. O nome da banda era Maggie's Dreams. Eu não tenho a menor ideia do nome da banda. Era esse, pode apostar, eu lembro disso. Foi uma chuva de latinha no indivíduo menudo, cara, que o cara teve que abandonar o palco, cara. Foi embora, acabou o show ali, na segunda música do cara. Era o show de abertura, é isso? Era o show de abertura. Era o show de abertura. Mas eu quase destruí o Maracanã. Era o Rob Rosa lá? Era. Era ele? E o cara gritou, aí o cara do Menudo e conseguiu espalhar a notícia? Fudeu. Aí foi, pô, foi... Deu merda na casa de Jota, né, cara? Quase botou o palco abaixo, né? Ai, meu Deus. E aí depois entrou o Fave No More, que fez um show bem bom. Show maneiro. A acústica do Maracanãzinho é uma merda, né? Atrapalha um pouco, mas o show foi bom. O tecladista do Fave No More... Eu vi esse show pela televisão 1000 vezes. É. O tecladista do Fave No More foi com o uniforme do Bob's. Sério? Camisa e boné do Bob, cara. Né, caralho, quase que eu cuspi a cerveja agora. O Azaghal perdeu também no Rock in Rio 2. Sepultura. Mas eu vi o show do Sepultura no Hollywood Rock, foi maneiro pra caralho. Então tá bom. Qual era a diferença? Onde é que era o Hollywood Rock? Na Apoteose. No Maracanã. Mas era Maracanã, na Apoteose, rapaz. E foi no Maracanã. Quando eu fui, foi no Maracanã. Também? Foi. Mas eu fui na Apoteose. O Hollywood Rock era um Rock in Rio de segunda, é isso? Não, era com cigarro. Era Rock in Rio com cigarro. Era Rock in Rio de cigarro. Era menor, né, cara? Eram 3, 4 dias. Era permitido que cigarros patrocinassem shows. Foi lá que a portuguesa perdeu o tênis dela. Exatamente. Foi no show da Rita Lee que no Hollywood Rock eu vi meu primeiro peitinho. Falou, vai dizer que foi da Rita Lee, né? Que porra, não, aí. Nessa época ela fazia aquele show Miss Brasil 2000. Ah. Ela cantava aquela música Miss Brasil e entrava uma mulher toda gostosa. Mas a mulher não pagava peitinho, não, cara. Foi ilusão. Pagava peitinho que eu vi. Eu tava de binóculo. Não pagava, ela usava uma malha que cobria as partes. Meu irmão, eu vi o peitinho na minha cabeça, foi muito mais maneiro. Na sua cabeça foi. E essa mulherada que pede pros caras subir elas no ombro, hein? Isso também era elas viravam alvo de latinha de cerveja nessa época. E mas outras coisas, né? Que não só latinha de cerveja. Eu acho que elas eram alvejadas muito mais por outras coisas do que latinha de cerveja, cara. Por isso que ela mostrava o peito, que ela parava de tomar latinha. Puta, é uma ótima tática, diga-se passar. Exatamente, acho que de mainstream, assim, teve Prince, o Santana, o Guns. Sergei, o Sergei é pela escrotidão. Vamos chamar o Sergei só pela escrotidão da parada. Cara, o Supla tocou. E Billy Idol. Billy Idol no mesmo dia, cara. O Billy Idol tocou no dia que eu fui também do Guns N' Roses. No dia do Guns N' Roses teve também, nesse dia, teve Titãs e Hanoi. Caralho, cara. Nem me lembro. Nem me lembro desta bosta. Esse cara é o pior, puta, cara. Pior de todas, cara. Hanoi, pra mim, é pior que Engenheiros do Hawaii, cara. E olha que eu odeio. Caraca, Engenheiros do Hawaii, cara. Só não tá abaixo do Capitão Inicial. Ó. Cara, teve Mark Wahlberg. Teve New Kids on the Block. É, não é, era. Mark, né, cara? Pô, mas é compreensível, tendo em vista o sucesso que eles faziam na época, né, cara? Mas eu rolou playbackão, né, cara? Rolou playbackão. Mas no Mini Vanille também rolava, e tu devia estar curtindo. Playback é uma parada inadmissível em show de rock and roll, cara. Mas nossa, cara. É inadmissível. Peraí. New Kids on the Block não é rock and roll, então, tipo... Não, mas é, pô, é o Rock in Rio. Tá no show, maluco. Tá no inadmissível, cara. Mas diz que um dos shows mais lotados foi do A-Ha, que não, tava... Não, eu gostava de A-Ha. Eu fui no show do A-Ha, que eles solo, não no Rock in Rio. Uh-huh. Solo na apoteose. E aí, bicho, no meio do show, o cara deu pane no som. Uh-huh. Ficou tudo mudo. No meio da música, parou tudo. Aí, galera, aquele burburinho, né? Uh-huh. Daqui a pouco ele consertou e a música voltou no mesmo ponto. Caraca, foi uma vaia, meu irmão. Mas uma vaia dos caras. Não é possível, JP, não é possível. Tô te falando, eu tava lá, porra. Tô te falando. Mas a música também, playback, caralho? Foi tudo playback, era tudo playback. Tá de sacanagem, cara. Que feio. É, playback é inadmissível, cara. Só vale playback. Só é admissível playback se o cara for tocar no show, no programa da Hebe, alguma coisa assim, cara. Porque senão não é, cara. Aquela bateria que era um pão e um prato, né? Exato. Pô, a guitarra sem cabo, né? Porque se você parar pra pensar que você tá pagando pro cara tocar ao vivo e o cara não tá tocando, né, cara? É inadmissível, né? É propaganda enganosa, né, cara? É pra pedir o dinheiro de volta. E só eu que comecei a gostar de A-Ha por causa daquele clipe que a mulher quase pagava o peitinho? Lá vai ele com o peitinho. Eu vou te falar que eu comecei a gostar de Billy Idol por causa daquele clipe que a mulher ficava dançando na casa do maluco. Que é praticamente a mesma coisa. Eles são equiparentes é foda, né? Eles parecem equiparar. Qual era o nome daquele clipe? Era... Cradle of Love. Cradle of Love. Puta. Caraca. Eu vi muito esse clipe. Pô, eles passavam um seguido do outro na MTV depois das 11 da noite. Era a sessão punheta. Era pra botar a galera pra dormir, né, cara? Pô, no dia do A-Ha no Rock in Rio eles nem terminaram, nem foram o último show. Terminou com Happy Mondays. Caralho, o que é isso? Nossa, o que é isso, cara? Eu nem lembro o que é o dia do deles foi Nenhum de Nós, Capital Inicial, Information Society. Olha, Information Society é muito bom, maluco. Nossa. Até Não é bom. Que isso? Cara, eu sou fã de Information Society. Cara, mas não é isso, boa. Não significa que é bom, cara. Não significa. Rise from your grave. Cara, era uma música repetida à exaustão. Eles não tinham. A música tinha pouca variação. Imagine myself sometimes. Caralho, meu irmão adorava essa merda, cara. A gente ouvia direto. Eu comecei a andar de patins por causa deles, era cara. Era muito ruim, cara. Era muito ruim. No começo você acha legal. Olha que diferente, que música do futuro, cara. Exatamente! Puta que pariu, era isso, sentido. Caraca, depois de um tempo você começa a perceber que, cara, é todas as músicas iguais, era cara. Igual, era tudo igual, cara. Mas hoje em dia tudo é igual também, então, cara. Não tinha uma que era Zig Zig Sputnik, sei lá, como é que era? Cara, eles eram... Lembra do Locomia? Eles eram os Locomia americanos, tá ligado? Como assim você lembra do Locomia, cara? Aí o dia teve A-Ha e terminou com Paulo Ricardo e Happy Mondays. Nossa. Cara, o Paulo Ricardo foi depois do A-Ha, cara. Isso é falta de dignidade. Tipo, mas a música tema do Rock in Rio não é do Paulo Ricardo? Não, cara. Não, é Big Brother, cara. Big Brother, que é do Paulo Ricardo. Pô, tem maior pinta de Paulo Ricardo aquela música. Não, cara, tem pinta de Biafra com Ivan Lins e, e mais alguém, sabe? Pô, Biafra tá voltando aí. Tá voltando tudo certo. Todos numa direção. Nossa forte na canção. Eu imagino o Biafra cantando essa merda. Um céu de estrelas que aqui pra conversar se adora. O mundo fosse nosso. I left alone. anos depois do Rock in Rio 2, em 2001, tivemos o Rock in Rio 3. Rise from the Grave também. Finalmente, cara, eu consegui no Rock in Rio. Você foi em 2001? Fui. Você foi só porque você tava com essa... Eu tava devendo. Tá devendo, né? Aí eu fui ver o Guns N' Roses. Então, mas já era vintage, né? Não, já era uma merda. Foi uma merda, um show merda. Ah, não achei merda, não. Achei que ia ser muito pior. Acho que eu tava esperando uma coisa muito ruim. Caralho, o cara não cantou? O que pode ser pior do que isso, cara? Cara, foi o dia do Carlinhos Brown. Cara, exatamente. Eu fui ver Guns N' Roses. Aí primeiro... Você tava nesse dia das garrafadas? Eu não só tava, como eu participei. Você participou? Caralho, cara, isso é um evento, cara. Eu taquei uma garrafa também. Eu taquei várias. Peraí, que eu lembrei de um negócio aqui que vale a pena ser mencionado. Eu não tava lá, mas meu irmão conta isso até hoje, cara. O Dave foi o cara que acertou o som risal na testa de um cara num Hollywood Rock, não foi? Isso, foi verdade. Sério? Eu não queria me gabar, mas já que ele acertou um som risal no cara do live. Exatamente. Caraca, essa história isso, é clássica. Como assim, cara? Um som risal? Uma... A gente entrou no Hollywood Rock e eles estavam distribuindo o som risal. Envelopinho. E aí a gente tava esperando o Sepultura, né, cara? Uh-huh. E tava tocando, como o JP disse, o live. Sei. Lembra? Propaganda do Hollywood. Exatamente. Aí, cara, a galera não aguentava mais esses caras. E nego começou a atacar timidamente o som risal no cara. Uh-huh. Só que nego não teve a manha que eu tive, porque o envelope é aberto, ele não vai longe. É. E eu dobrei ele como um shuriken. E eu fui contra a galera pulando, né, tum, tum, tum, falei, se eu pular junto com a galera, eu não vou ter ângulo. É verdade. Então a galera fez tum, quando a galera desceu, eu subi, cara. Sozinho. Vá! Mandei na testa. Ficou preso o shuriken na testa. Caraca, excelente. Foi um momento, bem lembrado, JP. Mas olha só, o dia do Carlinhos Brown... foi que ele foi no dia do rock and roll, né? Qual é? O que que tinha na no verdade, dia? O problema do Carlinhos Brown, ele tava até que tava razoável. Não, no começo, mas muito razoável. Não, cara, não, cara. Você vai ver Guns N' Roses e o cara tá tocando com a timbalada, não tá razoável, cara. Ele pode estar razoável num carnaval de Salvador, não no Rock in Rio, porra. Então, mas o que que tinha no dia do Carlinhos Brown? Pato Fu, aí Carlinhos Brown, Ira e o Traje a Rigor. Esse foi maneiro, esse show foi maneiro. Papa Roach. Foda pra caralho. Oasis. Razoável. E Guns N' Roses. Ah, tá. Então, o cara foi lá andar naquela linguinha de pau. Ali ele já tava no meio da merda. Então, ali não, já, mas já ali que ele virou alvo foda. A galera começou a jogar. Que ele desafiou a multidão. E aí, quando ele tava ali no meio, é muito engraçado, que ele fala assim, joga mesmo, que vem de baixo não me atinge. Qualquer porra assim. Na hora que ele falou isso, cara, o número de garrafas no ar se multiplicou. Tava rápido, cara. Porque eu tava lá, eu posso testemunhar. É. Tava uma galera gritando, hold, hold. E aí quando ele chegou no ápice, o cara gritou, fire at will. É o hell, né, cara? Puta merda. Eu sei que eu fui ver o Guns N' Roses, já tinha visto um show que foi foda pra caralho. E que decepção, cara. Que decepção. Mas tu esperava isso já, né, porra? Cara, mas você sabe que você tem aquele sentimento que, porra, Guns N' Roses é foda. Vai vir com... Mas aí o cara tá lá, gordo, sem voz, com aquela porra daquele outro cara com um balde de Kentucky Fried Chicken na cabeça. Puta. É, porque não tinha mais o Slash, né? Caraca, cara, foi muito ruim, cara. Foi muito ruim mesmo, assim. Não cantou nada. Foi decepcionante. Foi horrível, cara. Horrível. Nesse dia teve James Taylor, não teve? James Taylor foi no primeiro dia, foi no dia que foi o Mela Cueca, que foi o dia pras minhas então pras fui mães. Em dois dias do Rock in Rio. Não lembrava disso. Esse dia eu fui só pra ver o James Taylor, lembrei. Cheguei na hora do James Taylor, vi You Got a Friend e fui embora. Não, mas esse Rock in Rio teve aquele o dia bizarro que foi o dia lá do... que teve o Moraes Moreira. Caraca, esse cara é eterno. É. Adam Carter... Sandy Júnior, Five, Britney Spears e NSYNC. Você há de convir que, em termos de organização, eles estavam caprichando bem mais, né? Então. É verdade. É o dia dos teens, porra. Até lá, porque o que há de errado? Não vai nesse dia, caralho. Só que nesse dia eu lembro, tava escrito ali, Rock in Rio, e eles pintaram do lado assim, NOT! Nesse show... é que, até onde vai meu conhecimento, desvendou-se a farsa do playback da Britney Spears. Que o playback da Britney Spears de show é desafinadinho, entendeu? Pra fingir que ela tá cantando ao vivo. Não é playback de estúdio. É muito escroto, cara. Mas assim, de todos esses dias aí, o dia do metal, acho que assim, pra mim foi além, porque além da história toda envolvendo o dia, que foi muito especial pra mim, assim, foi divertido pra caramba, acho que foi o melhor dia realmente em termos de música. Porque o show do Iron Maiden, cara, mesmo pra quem não gosta de Iron Maiden, foi muito bom, cara. Os caras são muito bons no palco, assim. O Bruce Dickinson, meu irmão, eu acho que é uma das poucas pessoas que canta correndo, canta bem correndo, sem efeito nenhum de Britney Spears e outras pessoas, sabe? Canta bem e Bruce Dickinson... não começa. Não cabe na mesma sentença. Não começa. O show deles é foda. Pode não empolgar tanto, mas o show dos caras é foda. Como assim pode não empolgar tanto? É Iron Maiden, rapaz. Eu fui agora no último show do Iron Maiden aqui no Brasil, aqui no Rio. Que o Jovem Nerd fala pra caralho, foi a um show na vida dele. Aí que não tem como dizer. Carlos, você que viveu a vida. Cara, Iron Maiden, porra, o show deles é impecável. É foda do começo ao fim. Só que não empolga. Como não empolga, mano? Cara, não empolga. Como é impecável e não empolga, não, assim, mano? Empolga, a produção deles é maneira. Eles empolgam em algumas músicas. Em alguns momentos do show você fica, legal. Mas a maior parte do tempo você tá, legal. Tipo, um mês depois eu fui no show do Ozzy Osbourne. E saí mais empolgado. Porra, foi foda. O show do Ozzy foi bom pra caralho. Fiquei empolgado pra caralho. Eu tomei um perdigoto dele, cara. Foi irado. Puta que pariu. Ué, tu tava na pista. Tomou um perdigoto do Ozzy e ficou loucaço por 5 dias, né, cara? Nesse mesmo dia aí teve o Queen of Stone Age, que pouca gente no Brasil conhecia, mas, cara, é uma banda que fazia muito sucesso lá fora, eu gostava muito. Teve o Rob Halford. Pra quem não sabe, ele tocou no Rock in Rio 3, o ex-vocalista, o atual, sei lá se ainda tá na banda, do Judas Priest, e fez um show carreira solo no Rock in Rio, como ninguém conhecia nenhuma das músicas dele, que tava ali tocando, show meio apático e tal, ele fechou com Breaking the Law, do Judas Priest. É mais conhecido, né? É, só que de forma escrota, a banda tocou a música e ele não cantou uma palavra sequer da letra. Ele botou o microfone pra cima pra galera cantar. Tipo, não faço mais parte disso, entendeu? Porra, mas tá tocando por quê, caralho? O show dele foi uma merda e ele não sabia fazer. O show do Foo Fighters ficou um bando de babaca pedindo pro cara cantar a música do Nirvana. O cara não cantou, porque, pô, ali sim, era um outro show, né? O que a galera conhecia a música, que lá não cabia mais. O cara não tocou nenhuma música no Nirvana, óbvio. Mas o babaca, como não tem uma carreira, uma discografia, um negócio, puxou lá o Break the Law pra fazer uma graça, mas saiu pela culata, porque o que ele fez foi ridículo. E nesse aí teve o dia do show aí que o 3D conhece bem, né? Que foi o Shake Tosado. Porra, era uma banda que já acabou, mas valia, na época tava fazendo um sucessinho. Cara, como assim? É banda de quê? Sarau de colégio? Shake Tosado? No estilo sarau de colégio. Eu tenho certeza absoluta que se eu falar o nome da minha banda, algum ouvinte vai se manifestar falando que já ouviu. Qual era o nome? Jacaré Não Come Alpiste. Era o nome da minha banda e a gente tocou... Fez vários shows. Banda de adolescente de colégio é uma bosta, cara. Inclusive, eu já toquei pra 30 mil pessoas, rapaz. Tu tocou pra 30 mil pessoas aonde, 3D? Eu nunca vou contar. Isso eu nunca vou contar. Engenheira agropecuária. Olha aí. Agora, abrindo pra quem, eu sou não conto. Não. Vai agora contar. Tu vai falar, filha da puta. Bruno Marrone. Bruno Marrone, nossa! Caraca, vocês abriram pro Bruno Marrone na 15ª feira com pecuária de Petrópolis e região? Exatamente. Aí vem falar se fuder. Caralho, você tá maluco. O que eu achava bem maneiro nesse Rock in Rio 3 foi essas tendas que rolavam lá, né? A ideia foi maneira, mas assim, eles meio que, tipo, foi só um tiro no pé, porque, assim, as atrações eram muitas atrações maneiras ao mesmo tempo. Ah, mas então, eu não assim, atiro no pé, não, cara. Você vai no que você quiser ver, pô. Exato, o cara tá te dando... Assim, o cara, olha só, você pagou o ingresso pra ir no primeiro Rock in Rio, pra comprar um passaporte, tomou no cu foda, que eram 5 bandas tocando repetir todo dia. Pra quem foi no Rock in Rio 3, por exemplo, o cara tinha opção de, ao invés de ficar esperando o Eduardo Dusek no palco principal, enquanto não vinha o Guns N' Roses, ele podia ir pra um outro lugar, pra uma outra parada maneira, cara. E conhecer alguma coisa que venha gostar, entendeu? O negócio é o seguinte também, e a merda desses shows, que é uma porrada seguida uma atrás da outra, com multidão, é que você, pô, pra você ver mais ou menos de perto, você tem que ir se aproximando tipo uns 3 shows antes do que você quer ver mesmo. Exatamente. Porque você avança no intervalo de cada show quando a galera que tava lá vendo sai pra ir ao banheiro. Exato. Aí tu vai avançando, tu vai trocando de posição. Só que ou então espera sair uma porrada. Isso. Então espera sair uma porrada, que também só funciona. Só que você também precisa ir no banheiro, brother. Você termina o show ali do que tu quer ver desesperado, né, cara? Tu tá maluco, eu mijo ali, eu mijo no chão, não, pô. Não, se fudeu, cara. Caraca, esse é o cara que transforma o show num ambiente desagradável. Exato. Exatamente. Esse é o cara que a sociedade tá evoluindo e tal, tá, e vê um cara desse e mija no chão. Nesse show... Pra isso ele tem as latinhas. Você tem duas, três situações que você pode avançar, como o JP disse mesmo. O intervalo, que é o banheiro, mas é um avanço lento, porque você tem que ir contra a galera que tá saindo, é um saco. É, mas se você for esperto, você avança bem. Com a galera não tem como, cara. Não, no máximo com um camarada só, dois. E você tem que tem que ir com tudo, cara, contra a corrente, entendeu? Se você for esperar o buraco, não, você tem que ir forçando a barra, entendeu? Pra chegar lá. Mas o problema é o seguinte, e é por isso que você acaba vendo um show do Eduardo Zeck da vida, porque você tá tentando chegar lá na frente pra ver o do cara, né? É o preço que você paga, cara. O preço que você paga pra querer ver o show da tua banda, meu irmão, lá na frente. É um preço caro ver Eduardo Zeck? É, mas, cara, pô, vale a pena. Pra mim, o maior perrengue dessa porra foi voltar pra casa. Ah, mas sempre é, né, cara? Sempre é um perrengue foda. É, que eu lembro que eu tive que andar da Cidade da Música ali até praticamente a Avenida das Américas. Não, Cidade do Rock. É, Cidade do Rock. Não, do Rock in Rio você tem que andar direto. Eu vou te falar que eu não andei porra nenhuma. Quer dizer, eu andei lá dentro, que lá dentro era um absurdo tu andar. Mas foi tranquilo, porque eu parei o carro no... Tá. Você tinha carro, eu era fodido. Eu parei o carro no Cebolão da Barra, peguei um ônibusinho que nego botou, assim, de tipo shuttle, do Cebolão até a parada, e depois peguei pra voltar, cara. Eu ainda saí um pouquinho antes. Quem fechou esse dia foi o R.E.M. Eu saí, quando eles foram começar o Biz, eu fui embora, peguei meio que não tava tão cheio, assim. Foi bem tranquilo. É, porque o foda é quando você sai realmente no final, quando a multidão na sai. Na buvuca. Puta, eu lembro que quando eu saí de um show, cara, e tinha uma porrada de ônibus, mas eles iam enchendo muito rápido. Porque era muita gente. Cara, não dava vazão. Eu não entrei por região, sabe? Por área geográfica que ele tava indo, eu vou pra essa região e de lá eu me viro, sabe qual é? Porque senão eu ia ficar lá, cara. Não ia sair, porque daqui a pouco não tinha mais ônibus nenhum. Eu descobri agora porque que eu voltei aí a show, a comodidade. Porque eu vou a pé pra todos esses shows que eu falei até agora. Porque eu moro do lado de onde tá acontecendo esses shows. E, mas, cara, foi muito show, que era muito tranquilo de ir embora, cara. Show no Imperato não tem caô nenhum, cara. Maracanã também é tranquilo. Não, Imperato tem 50 pessoas no show, não tem nada, cara. Acaba o show, todo mundo pega uma Kombi e vai pra casa. É, mas também você já viu o que é a GP no Imperato, porra? Caraca, não fui eu que abri pro Bruno Marrone, pra começar. E eu ia ver no Imperator Body Count. É verdade, eu fui no Body Count então, também. Então, cara, sossega a tua língua aí, Aline. Por mais bizarro que fosse, eu achava foda ir nos shows do Imperator, cara. Era uma galera que só queria ver aquilo, sabe? Um Rock in Rio, um show grande assim, você tem muita mistura, até pelos tipos de banda que tem no dia e tal. Mas não, tu vai no Imperator ver Body Count, ou vai ver Biohazard, ou o que quer que seja... Só tem Slayer, foi foda no Imperator. Cara, não foi esse, eu não e fui. E só tem a galera que quer ver aquilo, cara. É bem maneiro, assim. O Jovem Neto falou que tu foi a 2 shows na sua vida. Qual foi o outro? Ai, meu Deus. Tá bom, né? Faz parte da parada. Foi... eu fui no show do Paul McCartney, agora com 30 e poucos anos. Mas quando eu tinha lá uns 14 anos, eu fui no show na praia, né? Nesse show fechado, né? Eu fui no show do Djavan. Caraca! Foi pra pegar a mulher. Por isso que tu quer dar com o Djavan. Foi pra pegar a mulher que eu fui nessa porra desse show. Aí ele pegou o Djavan. O Djavan que pegou não, ele. Não, eu tava ficando lá e a Melezinha queria ir no show do Djavan. E, porra, o que, que tu vai fazer, né? Eu achei que você ia sacar coisa pior, cara. Porra, eu já fui no show do Roupa Nova. Vou dizer que eu achei mesmo que ele ia sacar uma coisa mais terrível, né? Assim, qual foi o pior show que vocês já foram? Vamos lá. Roupa Nova, porra. Assim, eu não tô contando Eduardo Zeck na área de alimentação de 4 Tô que pariu. Caraca, cara, eu já fui no show do Só Pra Contrariar. Nossa! Ah, não tá aqui, mas tu tá maluco, cara. Tu não foi abrir o show, não, né? Não. Cara, eu nem sei, já foi tanta merda, cara. Você tá apagado a cabeça. Não sei se é agropecuária. Tu foi no Rita Cadillac no show. Puta, posto Rita Cadillac, eu fui no Rita Cadillac, assisti em cima da boleia de um caminhão, cara. Que era a área VIP, era a área VIP. Eu já fui hóspede da Rita Cadillac, cara. Como é que é? Na casa dela. Não. Que? Não. É, sério. Não. Juro por Como Deus. Assim? Na época que eu namorava uma menina, a minha melhor amiga dela, mãe dessa melhor amiga dela, era amigaça da Rita. E aí a gente ia pra São Paulo, a gente não tinha onde ficar, a Rita falou pra gente ficar na casa dela. Você tá brincando. O segundo andar da casa dela, meu irmão, era cheio de fotos dela seminua, sim, entupido de fotos dela na seminua. E ela ficava seminua pela casa? De roupas bem curtas, assim, bem interessante. Pô, mas desses shows assim de mulheres, eu fui no Metropolitan ainda na época, no show da Tiazinha. Olha o cara. Ah, peraí, vai tomar no cu, amigo. Não, é válido, eu acho válido. Porra, válido pra caramba. Válido. Eu tava na cara o do cara palco. Vai no show, em sã consciência, vai no show do Soco Pra Contrariar e tá criticando o cara que foi no show da Tiazinha, cara. Eu não ia contar essa coisa, mas a história do 3D, eu dormi na casa da Rita Cadillac, me motivou aqui. Tem que confessar um negócio. Uma vez numa boate, a Baby Consuelo me deu mole, cara. Eu consegui escapar, obviamente, mas pô. Ah, puta que pariu. Gostou? Vamos lá, Rock in Rio 4. Já falaram que vão ter mais dois depois desse. É a famosa promessa que a cidade do rock vai continuar depois do Rock in Rio e nunca continua, né, cara? É, o negócio é que agora, na verdade, onde tá sendo feita a nova cidade do rock, que não vai ser mais no mesmo lugar, é tipo um pouco mais pro lado, autódromo. Não, é perto. É em frente ao Rio Centro agora. É perto da tua casa, né, cara? É da tua casa. É do lado, 2 quilômetros daqui. Porque aquela cidade do Rock in Rio 1 e 3, foi vendida pra um condomínio o terreno, né? É, na verdade, ali vai ser feito a Vila Olímpica. Ah, é? É isso mesmo, exatamente. Aqui vai ser feita a Vila Olímpica. E onde vai ser o Rock in Rio 4? Na área do Rock in Rio vai ser o quê? Vai ser uma área de recreação, eles vão fazer tipo um parque, que vai continuar existindo depois que tirarem os palcos. Então você vai ter áreas de loja, vai ter quiosques. Mas vai ser onde isso? Em frente ao Rio Centro. Um pedaço ali em frente ao Rio Centro, próximo à Lagoa da Barra. Caraca, onde tem aquele mangue ali? Caraca, aterraram o mangue, mano. Tô aterrado. Aterraram o mangue? No meio do show, as bandas vão estar tocando assim, vai afundar a merda. Caraca, aterraram toda. Aquele mangue todo? Cara, tá. Grande chance da merda, hein? Grande chance da merda. Tudo tá. Aqui, tudo isso aqui onde eu tô morando agora, toda essa área foi aterrada. Não tem mais nada praticamente aqui de mangue. Você tem alguns pedaços e tá tudo com prédios, tá tudo urbanizado aqui. É, eu sei que a hora que você mora foi revitalizado, tu não mora numa palafita. Mas eu lembro que ainda tinha uma bela de um mangue gigante ali, cara. É, não tem mais. Caralho, mas é que a parte ecológica só tem onde convém mesmo. Não, eles estão despoluindo a Lagoa da Barra. E acabando com o Mangue. Daqui a pouco a gente vai aterrar a Lagoa da Barra também. É, tá acabando mesmo. Mas e aí, qual é a programação musical dessa porra? Cara, a programação musical, na moral, assim, alguém na Arte Plan deve ser supersticioso, né? Porque pra variar, o show de abertura tem Milton Nascimento e Orquestra Sinfônica Brasileira. E Paralamas do Sucesso. Eu quero saber do Moraes Moreira. Não, esse ano não teremos Moraes Moreira. Porra, então não tem mais superstição nenhuma. Não, mas falando sério, quem é que vai tocar de bom nessa porra? Meu irmão, o primeiro dia tem Cláudia Leite, amigo. Então você já viu a tônica da parada. Ó, primeiro dia, assim, dos principais é Katy Perry, Rihanna e Elton John. Ah, assim, não é meu gosto, mas Katy Perry e Rihanna são atrações grandes, né, cara? É, verdade. Mas é pop, né, então... E Elton John é foda, porra. Tudo bem que ele tá uma senhorinha, né? Mas. Mas é o Tom John, O Tom John é aquela vovó do Piu Piu, né? Ele tá igual aquela vovó do. E nesse Rock in Rio, o legal é que eles mantiveram a parada dos palcos adjacentes, né? Vai ter três palcos além do palco mundo, além do palco principal, né? Vai ter uma coisa com uma mistura, com grupos diferentes, de estilos diferentes, fazendo um mashup, tocando juntos. Vai ter uma parte de jazz e blues, que vai ser uma areazinha com uma ruazinha, com casas, com estilo de casas que eles estão construindo, que parece ser bem interessante. É a Rock Street. É, e tem a tenda eletrônica, como teve já no outro. Isso aí. Mas quem mais vai tocar? Fora o John? Então, tem Snow Patrol, Red Hot. Aí não, Red Hot não, vai. Red Hot vai. Vai. Aí o dia que eu for, que é atração internacional, né? Que Jimmy aí Cliff, não... Jimmy Cliff vai? Não. Mas Steve Wonder tá. Steve Wonder? Você vai ver, você vai ver. Sério? Você vai ver Steve Wonder? Steve Wonder é foda, cara. É foda. Eu comprei pra esse dia também. Mas olha que loucura. O Steve Wonder é no dia do Concerto Sinfônico Legião Urbana. Nossa. É no dia da queixa, cara. Que é isso, cara? Caraca. Agora, olha só. A grande chance de dar merda é no dia do Red Hot Chili Peppers, primeiro show. NX0. Não, mas o público que gosta de Red Hot gosta de NX0, cara. Eu acho que não bate de frente, não. Como assim, o cara? O público do Red Hot não bate de frente, não. Talvez Snow Patrol, mas de Red Hot Snow não bate. Que Snow Patrol? Snow Patrol! Tá maluco, não sei quem é Snow Patrol. Pra isso é um jogo do Atari. Não. E é tudo público mela cueca. E é tudo público. Terceiro dia tem o Motorhead, Slipknot e o Metallica. Caraca, se for... Se fosse há uns 10 anos atrás, eu ia ficar... Showzão, ia ser um showzão. Caralho, Metallica. Agora você fala Metallica, é como se não falasse nada pra mim, cara. E na banda, na tenda do Mix, tem Matanza, Angra, tem Sepultura. É. Caraca, Sepultura tá em tenda alternativa, hein? Pô, o Mike Patton também tá em tenda alternativa, cara. Mas o Mike não é mais alternativo que o Mike Patton, né, cara? Eu tenho um disco dele que é só ele gritando, cara. Eu tô ligado, eu também... Eu tenho umas MP3 que é... Eu esqueci o nome da banda agora, cara. Daqui a pouco eu vou... Mr. Bungle. Não, ou Fantomas. Fantomas, meu irmão. Ou a Tomahawk. O cara tem 40 bandas, cara. É, o cara também... O Fantomas é sinistro, meu irmão. Fantomas é assustador. Vocês querem dia que mistura Marcelo D2, Jota Quest, Ivete Sangalo, Lenny Kravitz e Shakira. Nossa. Esse dia é uma bela mistura. Irmão, isso aí é tipo o show da virada. O show da virada em Copacabana. É o show da virada. Agora você vê que não tem nada de novo no Rock and Roll, né, cara? Isso é uma coisa muito triste. O Rock in Rio é pop, cara. O Rock in Rio é pop. Não, mas não tem nada rock de novo, cara. Você não tem nenhuma banda nova, assim, que seja uma mega banda. Não tem, você vê. Todas as grandes... São reedições das... As grandes novidades que estão vindo nesse Rock in Rio, pelo que vocês estão falando, são só bandas, só músicos e bandas pop. Não, mas então, esse Slipknot... Músicos é foda, né? Esse Slipknot, o nego fala que é bandão aí de... Mas tu já ouviu? Eu não ouvi, então, cara. Um cara chegou pra mim uma vez no Twitter e falou... Jovem Nerd, caraca, olha só o cara do Slipknot falando alguma parada nerd. Eu falei, cara, que é Slipknot, cara? Slipknot é insônia. Slipknot, puta que pariu. Ai, puta merda. Visto isso, eu aconselho quem puder ir no Rock in Rio, cara. Aconselho aí mesmo, porque... Porque é um evento. Daqui a pouco não vai ter nem banda pra assistir, cara. Vai enquanto esse povo ainda é vivo, cara. Porque daqui a pouco não vai ter mais nada pra ver, porque não vai surgir mais nada mesmo, cara. Tem o dia da depressão, né? Que é o dia do Detonautas, da Peach, Evanescence, que... Evanescence é bom, eu gosto. Pô, Evanescence foi uma promessa 15 anos atrás. É, nem Information Society, só tem uma música. Olha só. Não. E fecha com Guns N' Roses, né? Só que... Aí. Não. Puta, esse dia é pra... Pelo amor de Deus, cara. Passa longe. Esse dia é pra passar longe. Mas de qualquer jeito eu falo, vá ver enquanto ainda existe essa gente, cara. Porque daqui a pouco nem isso vai ter, cara, pra ver. Tá no sério. Mas sabe o que é escroto, cara? Assim, falando de festivais em geral, cara, eu gosto muito de correr atrás de tipo de festivais internacionais. Cara, na Europa, você vê, assim, tem festivais de bandas, assim, que aqui no Brasil ninguém pensa nem em conhecer, que são fodões, cara. Tipo, não tem nenhuma dessas bandas consideradas mainstream, né? Pop mainstream, cara. E são festivais fodaraços, meu irmão. Com, sei lá, com 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, e tudo bandas desconhecidas pro público brasileiro, mas mega famosas fora do Brasil. Por que que esses putos não trazem essa merda pra cá pra rolar uma renovação? Porque você perguntou e você respondeu. Ninguém conhece, vai trazer o lugar pra quê, pô? Não, mas não, traz. Não, mas olha só, traz pro rádio, cara. Começa a trazer, sabe? Traz essa. Tem mais músicas, rádio, cara. Não tem mais nada, cara. Rádio? Quem não ouve existe rádio? Não existe mais investimento de gravadora, não existe nada, cara. Porra, aí, cara, tá escutando Skank pro resto da vida? Meu irmão, se o The Who, olha só, se o The Who for tocar aí no Brasil, vá ver, brother, porque esse povo vai morrer, daqui a pouco não vai ter mais ninguém aí, cara. Ninguém entendeu? Nunca mais vai trazer um milhão de pessoas, sei lá quantas mil pessoas, igual o Paul McCartney trouxe. Que outra banda, fora U2, que enche um estádio, que lota um estádio igual o Paul McCartney lota. Mas nenhuma, cara. Tô falando, uma grande diferença desse Rock in Rio. Isso é uma grande diferença desse Rock in Rio. Que o dois, o primeiro e o terceiro, que foram lá na Cidade do Rock, era 250 mil pessoas por dia. É, cara. Sabe, era absurdo. Esse agora só vai ser 100 mil. Cara, olha só, o Paul McCartney, só o Paul McCartney vai trazer mais gente do que um dia de Rock in Rio inteiro, cara. Sabe, eu acho isso um absurdo. É por essas e outras que, pô, qualquer oportunidade de ver um show do Celso Blues Boy, eu vou, cara. É sério, porque daqui a pouco não vai ter nada pra tu ver, cara. Em compensação, olha essa falta de bandas boas no Rock in Rio 4, vai ter tirolesa, roda gigante, free fall e montanha russa. Nossa senhora. Vai ser tudo do Terra Encantada que a gente tá montando. Algum de vocês já foi ver show do Celso Blues Boy, cara? Eu já fui. Eu já fui na casa do Celso Blues Boy e eu vi ele reclamando que tava sem dinheiro pra comprar o Nescau do filho dele. Caraca, ele é o último, cara, que a gente tem no Brasil, bicho, de coisas que vale a pena ver mesmo. E o show do Celso Blues Boy é estilo jogar o jogo da vida, aí tu cai na casa, assim, do show do Celso Blues Boy. Se você não foi, anda quatro casas pra trás. Se você assistiu no Circo Voador, avance até o próximo boteco e se reabasteça, né? Muito bom. E é boa experiência, bicho. Eu digo que eu não tenho mais garra de show, cara, sinceramente, não tenho mesmo. Assim, se for um show tranquilo desse aí que o JP vai sentadinho pra ver se de si, é maneiro. Mas muvuca, o caralho, puta, cara. Não, assim, eu cheguei à conclusão. Oi? Eu cheguei à quantidade de horas também que é muito cansativo. Eu não tenho mais essa garra. Fui a show pra caralho. Mas cara. Eu cheguei não tenho mais garra seguinte, nenhuma, pra ver show, né, nesse esquema perrengão de ficar em pé 3 horas, sabe? É só se for uma coisa muito clássica, uma parada que eu gosto, assim, mas absurdamente. Estilo igual foi Paul McCartney, que eu vi na muvuca, não fui, assim, sentado igual o Jovem Nerd, sabe? Eu vi lá no Muvucão, lá no meio. Assim, só nesse esquema, cara. Mas assim, de outra, cara, porra, sabe? Prefiro comprar o DVD e vir em casa, maluco. Não é a mesma coisa, mas assim, pelo menos eu tô, sabe, sentado, comendo pipoca, tomando cerveja, tranquilo. Você nem beber mais pode dentro do show, porra. Uma coisa que eu quero saber sobre esse Rock in Rio 4, na verdade, é se você vai poder entrar e sair do local. Não, você vai ser preso. Vai ficar lá pra sempre, velho. Não, você sair no mesmo dia, você sair e voltar no mesmo dia. Mas claro que não. Qual o motivo, cara, pra você poder em casa cagar, pô? É um ótimo motivo. Chegando lá 2 horas da tarde, último show começando às 10 da noite. Se puder, já sei onde dá uma barrigada, então. Exato, eu tô do lado. Tem que servir pra alguma coisa, eu tô morando agora perto. Oi, Caquinho. faz um business à parte, velho. Alugar aqui 15 pra uma fraquejada. E Queens of Stone Age, 3D? É uma banda que pouca gente conhecia nessa, na época que tocou aqui no Brasil. Não era mainstream, mas eles foram muito felizes. Foi, tipo, o pessoal, a organização foi muito feliz em chamar, porque, cara, assim, quem não conhecia passou a conhecer e gostou bastante. Não foi, cara, esse maluco assim, que ficou pelado? No... Foi esse maluco que ficou pelado. Só ele? O cara pensou duas vezes e ele lembrou que a chefe dele vai ouvir esse programa. Tá quietinho agora. Quem mais ficou pelado nesse dia? Hein, 3D? Olha como ele tá rindo. Olha a risada. Tá bom, eu também fiquei também pelado. Como assim, cara? Eu tava vendo um show brincando de pirâmide humana com dois amigos meus, eu tava com os pés nos ombros dele, assim, puta em pé. Puta que pariu. Aí o maluco entrou pelado no show, eu fui e corri as calças até o joelho e fiquei lá dançando lá. Que maluco, cara. Esses caras ainda são seus amigos? E quantas latas de cerveja tu toma na cabeça? Essa frase é dúbia, né?